Brasília, flight level 360. Alpino, Apresilus, 17. Acertei call for return, R4, Elefa. Frequency 1208. 118.95. Call code 5476. Voo 1985. Your readback was correct. Call me ready to taxi and start. I'll call. T99, vento 120 graus com 10 de decolagem. Decolagem voo no 399. Delta decolando agora, 01, ingressar Xé, controle 208, bom voo. 208, Delta Grave. Papa Romeo, Lima, Lima Alfa, já tem a ideal para destino? Controle, o Mike Echo Delta decolado no 7 para Manati, direto, solicita o 9 pés, se possível. Controle, Mike Echo Delta, autorizado 1000 pés, direto Manati, informe livrando a CTR. Tomarão livrando a CTR, o Victor. Correção, Delta, senhor. Certo. T99, decolado agora, 02, controle 1208, bom voo. 08, boa tarde, 399. Liga. Está autorizado para seguir direto para o destino Lima Lima Alfa, ainda mantendo 3000 pés. Controle, boa tarde, Golo 399, passa 1700 pés para a direção 360. Boa tarde, Golo 1399, contato do radar, vou para o 360, autorizado da El. Estou para o 360, autorizado para onde está a El, Golo 399. Peso 90, informação de tráfego, posição de 12 horas, 12 milhas, com rumo sudoeste. Mantendo 3000 pés, é um bit 58. Certo, não tem visual aí na alternativa, Lima Lima Alfa, informação de tráfego, posição de 10 horas, 10 milhas, com rumo nordeste, cruzando nível 060, descida para o 050, é um Airbus 321. Confirma, é o TAM 3190? Confirma. Mateus 050, aguarde. Correção, desça para 4 mil pés o TAM 3190. O ajuste 10011. Certo, desça para 4 mil, TAM 3190. TAM 3217, chame Recife, frequência 1251 e alternado 13325. Obrigado, boa tarde. Boa. Gente, livre táxi, transferência, boa tarde. Foi Salvador 1895, tem bom posto. Sim, por favor. E no Quebec Fierro? Não escuto, Fierro. É, condição encurtar, sinal no 7, agilizando? Afirmo, senhor. Autorizado, reporte 2 milhas e meia fora, pode passar a base. Passa lá, no Quebec Fierro. Bom, 2231. Salvador, boa tarde, vou 9280, pronto, consideração. Clima tem início ao mês, 9280. Amaral, até 3190. Formei o Lima de Malfa, tráfego superado, suba para o nível 100, quando possível ser sinal de pouso. Salvador, boa tarde, é o Xené 6210. Boa tarde, Oxené 6210, identifique, chegar na Mari, desça para o nível 050. Sim. 9280, linha de decolagem, 120 com 13. Isso que é dosagem, está primeira onde era para voo, não sei se é. Essa notificação, Índia Nova Zero Alfa? Obrigado, Duna. Duna, muito grato. Gol no 077, chame Recife, frequência 1251 e alternado 13325. 251-3325, grato, uma ótima tarde. Aumente. E 1810, Lulu. É que eu tenho aqui é para 1890 Zulu. Ela está vencida. A hora certa agora é 1906 Zulu. Teste de controle em 208, bom voo. 208, boa. 2231, possibilidade de voar VATAP. Avisado por de VATAP, passarei 2231. VATAP. 700 graus com 13. Ele pôs no 7 kg cataxiano. Tá, só para o 360, está autorizado o Dael. 360, voa Dael da presente, voa na presente. Boa tarde, voo no 612, passando o 190, temos informação Romeu. Boa tarde, voo no 612, aciona a identificação, pro de Itape para chegar na Mari, deixa para o nível 060. Azul 6919 na botão 7 para push e acionamento. Coordenação com a equipe de solo, chama para o hospital. Chama lá. Diga a Índia 9. Foi agora há pouco, só enviou ou foi dentro do período previsto? Poxa, eu não recebi. O senhor tem como entrar em contato com a sala S? Caso não consiga, daqui a pouco eu entro em contato. Positivo. November Yankee Mike, qual o destino? O destino? November Yankee Mike solicitou corredor forte no meu pai da passando 10 milhas. Gente, corredor forte, 1-0 milhas, decola da pista 1-7 com curva esquerda, via corredor forte, controle 1-2-0 decimal 8, torre 1-8 decimal 9-5, transponder 0. 1-3-5. Corre, já aguarde o transponder. Autorizado para o informar a localizadora de Canela 62, no local. Sound going on your 25, out to sound 5, you're ready for a push back on the start up. 9-0, contesto ascente, obrigado. Frequência 12251, alterna 3325, tomou voo. 251-3325, boa tarde. Ah, 5, ready for pushback and startup. You are number 2, after Embraer 190 passed at your back, in your back, you'll be cleared. Call me ready to taxi. Roger, after 190 Embraer passing behind us, we are clear. Call you back for a taxi, call 9025. Índia November Alpha, é, qual o local mesmo do sobrevoo? November Alpha? Yankee Mike, POB? Chame a torre em 118.95 para o táxi decolagem. Novembro e antes mais. Torre 118.95 para um táxi de acolhimento na 118 mais. Paulo, podia confirmar o transponder para o 118 mais? Confirmar o quê? Pode transponder. November Yankee Mike. 101-33-90-Mike. Tatango Whisky Bravo Charlie, solo de Salvador. Rio 90, bem-vindo, solo às 3, direito 21.9, solo, ao livrar. 219, obrigado, boa. Ah, tá um pouquinho cedo ainda. Vamos aguardar mais um instante. São 19h40. 19.19.13 ainda. Infelizmente, não. Salvador copiou o azul 699? Negativo. Autorizado o táxi até o ponto de espera da 17. Reporte quando pronto. Autorizado o táxi até o ponto de espera da 17.99. 8.95. Salvador, 3190, livre táxi até antes da Juliette. Sua posição é 05 do Pat 1, tá? É, não, vou verificar se está ocupado. Ok, vai ficar até a Juliette, aguardando. Está sendo desocupado agora a posição. Salve Salvador, boa tarde, eu vou 1856. Ingresso 05. Solo Salvador, boa tarde, boa noite, 56. Voo 1856. Informação Romeu, autorização Recife. 856, aguarde foto. na sua escuta. Vai ser Puca Caju ou Zumbi? Constante. Chame a torre 1895, teu bobo. Completa final 1895, continua na minha 200, abafante. Duração para Ida e Sul, para no passe para o Praça, transporte em cima agora. Tarde Azul 6919, contato radar, voa para o nível 340, está autorizado Leda. Ok, da presente Leda, 699. Pronto, fala logo. Anteriormente, qual era o destino? Era o VQE. Ciente, aguarde para cópia, livre acionamento. Ciente, livre acionamento. November Alpha, adiante. Rotar de gol no 601, identifique, chegada bom, distância para 4 mil pés, o ajuste no 090. Luz no 0 avistado, check trim, pouso autorizado, vento 1 no 0 graus com 13 nós. Autorizado, pouso formará trem 62. Lima, Lima Alfa, chame agora o centro Recife, frequência 128.8 e alterna 133.25. Desitar, deporte, ponto de espera para ingresso no 7. Understood, 113 persons on board and endurance time 3 hours and 45 minutes and the alternative I didn't understand. Please say again. Ok, the alternative is Palmas. Terra Bravo, Papa Juliet. All of that is correct. Palmas, it's so far from Recife. To Recife, but no problem. Palmas as alternative. Tax approved, holding point, runway 10 via India and Alpha. Roger, via India and Alpha, holding point, runway 10, our destination to Brasília. It's very close to Brasília, Palmas. Oh, okay, because I was seen to another strip, the other traffic, okay? Disregard. You are all have, I have a good day, sir. Very going to make on very, very nice trip. Thank you. Constant, mantenha a posição o November aqui, Mike. Aguarde para ingresso no site. Sorry, can you say again? Dismal 905, go 9025, have a good day, sir. Autorizado por Adiamant. Oceané 6143, autorizado a final do procedimento, desça para 2000 sem restrições, o ajuste permanece no 090, informe no localizador. 2000 sem restrições, reporta o localizador 6143. Receptor localizador, na LS X-Face, persista no 0, gol 1612. Torre 1895, tambo pouso, gol no 612. Obrigado. Controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 95, transponda 5167. Correto, chame pronto para acionamento. Livre táxi, chama a torre, o isso que é que tá. Livre táxi vai reportar para ingresso, não no céu. POB? POB 04, esquentando. Gente, e qual o tempo de voo mesmo para ele descer? Tá, uma hora de voo. Wind now 090 degrees, 12 knots, clear to land, 110. Clear for, take off, 110. clear to take off runway 10, go 9025. Falou, Xené 62, 10, Lito, né? Livre táxi, chame antes da Juliette. Alfa, da Juliette, 62. Então, Salvador, 354, você tem que informação com o meu. Gol no 755, informação Romeu. 354, 5 ideal. Agora estante 4. Tá dando falta 354 no 5. Iado, 100 com 12. Gol no 755. Gol 755 da Gol, agora estante. E o quanto espera November Alpha? 140 autorizado, via Golf 677. Bengala da 10, primeira curva de direita, saída Coral. Controle 1208, acione 0273. Contato radar 1 centena, afastado de Alagoinha, 20 milhas. Chame no ideal, chegada Bonf, 1288. Tá, gol 1612. Go 1925, airborne 22, call control 121.8. March 18, go 1924. 25. Golo 755, confins 360 pronto. Copia. Golo 755, confins autorizado 360, via Upzulu 16, decola da 10, primeira curva direita, saída da AEL, Leda após bridge. Controle 1208, acione 5477. 360, Apesulu 16, decolta 10, curva direita da Euleda Bridge, 120, decimal 8, 5477 ao transponder, gol no 755, portão 8. 5477, transponder. 5477, sim. 755, 2 metros corretos, transpondo para posicionamento. Portará. Geneve, 0, autorizado ingresso na Juliette, 104. 6210, autorizado ingresso na Juliette, portão 04. F04, fala, Gol 856, já teria autorização? 856, autorização Recife, ciente, aguarde o instante, número 2, cópia. Ciente. Passarei do 2231, chame agora o centro Recife, frequência 1288 e alterna 13325. Elef. Controle 1208, acione 5547. Afirmativo, novelinha aqui, Mike, pode cruzar o campo, mantendo agora o corredor forte, aguarde 300 comunicações. Controle 1208. Planejamento correto, posto pronto para posicionamento. Gol no 856, Recife, 390, pronto? Pronto para a cópia, no 856. Gol no 856, Recife, 390, autorizado, via UPS 58, decola da 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 1208, acione 5546. Isso, Xené 143. Xené 143, completa final do procedimento, Xené Torre, 118, decimal 95. 2950. Whisky Bravo Charlie, agora um instante, cópia. 91, será necessária redução para 2109 da presente, número 3 na aproximação. Ok, vai manter para o Diamant, 2109. Controle, Salvador, está passando 9MEC Mike, decolado da 17, da sua escuta, passando por aqui. Boa tarde, está passando 9MEC Mike, 1 no meu pé no litoral. Informe, vai prosseguir 20 milhas e retornar para Salvador. Ok, Afirmativo, novamente Mike, mantém 1 no mil pés, afastando 2.0 milhas pelo corredor forte. Certo, informe para o retorno, 96 Mike. Reporta para regresso, 96 Mike. 08, acione 5567, Whisky Bravo Charlie. November Alpha, Alima, T17. Leda Bridge, saída, copiou? Planejamento correto, para assinamento táxi, torre 1895, poderia confirmar pessoas a bordo? 08, confirma? Para assinamento táxi, torre 1895, boa viagem. 91, está reautorizado para 3 mil pés, o ajuste no 090. 3.011, 3.54, 91. Prato, representante. Sal de Itapuã, 1 mil pés, chama para regresso, confirme pessoas a bordo. Chama para descida, Mike Eco Delta. 7 a bordo. Boa tarde, Whisky Yankee Tango, contato radar na decolagem. Mantenha o eixo da decolagem subindo para o nível 160. Eixo da decolagem, 160, tem. Informação de tráfego, Whisky Yankee Tango, tráfego constante de 12 horas, 10 milhas, com deslocamento sudoeste, cruzando 5 mil pés em descida para 2000, é um Boeing 737-300. 737-300, quando possível, pausa para a direita de descida. Qual seria ideal? 307. Vale para prosseguir direto, Whisky Yankee Tango. Ah. Vou no número 1, informação de tráfego, posição de 10 horas, 7 milhas com deslocamento norte, cruzando 2000 em subida para o nível 160, é um Mitsubishi. Lista da colagem, eu atento para a esquerda 102.11, em Índia Novembro Alfa. Gol no 925. Gol 1925. Contact now Recife Center, frequency 128.8, if unable 133.25. Real call now, Recife Center 128.3. 133.25, go 1925. The primary frequency 128.8. 128.8, go 1925. Yankee Tango autorizado para seguir para o destino direto. Direto, receio, capitão. Esse é o POB, 3 horas e 5 Campinas. 19, confirma, POB? Afirmo. 755, autorizado o TAG, via parte principal em Rei Alfa, no ponto de esperada 1-0, chame torre 1-1-8-95, QNH 1-0, 1-0, boa viagem. Gente, ponto de esperada 1-0, 108-95, 1.010 o ajuste, bom trabalho, boa tarde, 1-7-5. Bom. É, a solicitação para o corredor forte, para onde no liberal? Isso aqui é o corredor forte? Ah, afirmativo. Mandar presente, curva de imediato para cruzamento do campo, mantendo o pulo corredor forte. O Índia November Alpha. Voando para o cruzamento, reportará Índia November Alpha. Para o localizador, curva esquerda, proa 150, informe estabilizado. 150, informe lá estabilizado. E 5491 está autorizado ao final do procedimento, desça para 2000, você vai seguir Boeing 737-300 à sua frente, inicie redução para velocidade de aproximação. Ok, iniciando redução, descendo para 2000, autorizado o procedimento 35491. Do voo 85 mesmo. Um Cuba 88 está reautorizado para 4.000 pés, o ajuste 9090. 9090,